consigo mais entender o que vai dentro de mim. Desde quando eu vi você, já não sei quem sou. Você pra mim, eu nunca amei outro alguém. Eu só quero amar você, você e mais ninguém. Acreditar que eu sou vivo pra te amar, que eu sem o teu amor não passarei de um sonhador.